sinto a respeito dos homens é estranho. É estranho como é frio. É estranho como eu perdi a fé. É estranho como é estranho perguntar um nome. O que eu sinto a respeito de nós é estranho. Prazer.